04 livre, chame o táxi, voo 9973. Livre, 04 táxi, voo 9973. Tá 3520, sala 28 direito, a 2-1-1. 2-1-1, 7. Free Charlie Echo Golf Echo, com o Recife Center, 126-85, e Sonedo 125-45. Ok, copy. Recife Center, 126-85. I'm able to 125.45. Good day, thank you, ma'am. Good day. Salvador, bom dia, azul 4217, gente da Delta, autorização Campinas 340. Azul 4207, aguarde 4 minutos, prepare Dael Leda Motimo. Aguardando, vai preparar Dael Leda Motimo, azul 4217. Gol 1173, pronto para o táxi, 174 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com o fim. Gol 1173, autorizado táxi até o ponto de espera, torre 9-8, decimal 95, ajuste no 019. Livre táxi no 019, ponto de espera, torre 11895, gol 1173. Sobre 9287. Olha, o 287 aguarde um minuto, cópia o número 2, prepara a Cuca e a Maracaju. Cuca... Cuca quê? Jamo Aracaju, Cuca Jamo Aracaju. Cuca Jamo Aracaju. Tá 3520, ingresso a Juliette, portão 03. Para 03 e a Juliette, 03520. Salvador, gol 9683. Confirma o tráfego da Gol? É o Gol 9683, Cuiabá. É, seria. Só como visualizar se o plano está ok aí. Traduzir de nós, eixo no 019. 1019, livre decolagem em pista no 0, voo 1173. Adam, a gente vai preparar aqui o que é a... Eleva? Torre, tem alguém aproximando agora no momento? O 1173 que indaga. 1173 negativo. Negativo. Não há ninguém aproximando no momento. Não, nós já estamos prontos, estamos decolando de imediato, obrigado. Autorizado, alinhar e decolar. Vento 190 graus, meia dúzia de nós, o ajuste 190 no 9. Obrigado. No 173 informo que provavelmente após a decolagem será a única aeronave dentro da Terminal Salvador. Graças, voo no 173. Azul 4217. Pronto 4. Pronto 4, Azul 4217. Azul 4217 autorizado. Campinas, Serra Bravo, Quilo, Safá, via 3110 por base, 3116, restante conforme. Nível 340, saída da El, Leda, Mótico, decola 3110 com curva à direita, código 5415, controle de saída 1208. Autorizado nível 340 Campinas, via Upper Zulu 110 por base, Upper Zulu 16, pós conforme. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 5-4-1-5 no transponder, 1-2-0-8 é o controle, o azul 4-2-1-7. Correto, chama pronto, ponto 1-0-8, azul 4-2-1-7. Chama 1, azul 4-2-1-7. 1-9-2-8-7, ponto 4. Pronto. 1-9-2-8-7, autorizado Recife, via DCT Aracaju, restante conforme. Nível 370, saída Cuca, Jama, Aracaju, decola tipo 90 com curva à esquerda, o código 5167 e o controle de saída 1208. 70 para Recife, Cuca, Jama, Aracaju, direto Recife, vai ser curva à esquerda, 5167 e 128. Correto, chama pronto, portão 19. Chama. Voo 9683, ponto 4. Prossega. Voo 1208. 1208, com 1173. Tá. Via, eu peso Luma 7 Formosa, restante conforme, nível 360. Saída Arbor, após sua posição elétrica. Decola pistão com curva à direita, código 5423 e o controle de saída no 208. Queda, no 1973. Via, copiei o 360, Pesulu 17, Arbor Elefa, 5423, o transponder, e 1208 saída. Ciente. Nosso plano de voo consta, peso Luna 7, Formosa, em Formosa muda a velocidade de nível, aí intercepta o Upper Whisky 1-0, Goiás, após DCT uma posição geográfica, após DCT posição Mike Alpha, Bravo, Mike Alpha, após DCT posição Índia, Lima, November Índia, Mike, após DCT CIA, Charlie India Alpha após DCT. Porém, devido à CIA 153, a torre necessariamente pagaria ou via rota do plano de voo ou a primeira via que consta no plano de voo. Ah tá, tô ok. Estava ter falado tudo não, era só que eu não tinha entendido após a Pesula 17 Formosa. O resto a gente vai, que a documentação não chegou, a gente já confere aqui. Obrigado, eu fiz o 17, depois Formosa e aí segue o plano de volta. Obrigado. O 9683 poderia cotejar novamente a autorização? Ok, autorizado 360 para Cuiabá, Pesolo 17, Formosa, Árvore Elefa, 5423-1208, ponto 87. Correto, chama pronto, 9683 da boca. 9683. Tem que ter coordenação com o centro? Aprovou o 1173? Vou com o 1173, vou direto com o Ognave. Ognave, com o 1173. estacionamento no 11, Gol 9287. Gol 9287, autorizado para tiver que acionamento, portão 1-1 no Chame Taxi. Olá, Taxi. Alô, Salvador, Azul 4297, gate 8, puxa acionamento. Azul 4297. Aguarde um minuto, a aeronave da Gol está finalizando pushback, portão 1-1, será autorizado na sequência. Guardando, Azul 4297. Gol 1173, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 133-95. 251-3395, Gol 1173, tenha boa noite. Boa. Gol 9287 para o táxi, tem autonomia de 3 horas e 38, alterna Fortaleza, POB 006. Gol 9287, autorizado táxi até o ponto de espera 90, via Índia, ponto de espera, turno noite decimal 95, ajuste altímetro 0019, confirmando 612 bordas. Meia dúzia a bordo no 09, e ainda é o ponto de espera da 10, quando lá estou em 895, Gol 9287. 42-17 no 08, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, azul 42-17 no 08. Oi, Salvador, bom dia, Gol 9287, no ponto de espera da 10 próximo. Gol 9287, autorizado, alinhar e decolar, 10 vento. É 200 graus, 12 nós, o ajuste de altímetro 10 no 9. Autorizado, alinhar e decolar, da 10, ajuste 10 no 9, Gol 9287. Gol 9287 decolado aos 45, chama controle no 208. 208, boa. Bom, bom dia, é o da 9170, tá sempre da Delta. Tá, 9170, bom dia, aciona a identificação, vou na Pro de Gonça para interceptar a chegada Gonça e desça para 4000 pés, o ajuste no 019. É 9170, descendo a 4000 pés, com 1019, informa que na informação X Delta, estou informando um X como uno, o ajuste como 1029. Obrigado pela informação. É. Controle de Gol 9287, boa. Agora, 9287, contato radar, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. 370, PUCA. 74 a bordo. Cliente autorizado, táxi até o ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste de altímetro no 019. O táxi é o ponto fora da 90, no ponto fora 1895, azul 4297, um bom trabalho com 190, 19 na ajuda. da 9170, autorizaria pro hoje. Iduna, tá presente? Tá, 9170, autorizado. Obrigado, Iduna, 9170, muito obrigado. Salvador Azul 4297, bom dia, ponto de espera da 10 pronto. Azul 4217, autorizado a alinhar e decolar pisto 10, vento é 200,099, ajuste 10, 19. Autorizado a alinhar e decolar 10, com 10, 19, ajuste Azul 4217. Voo 9287, Júnior Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12545, ó. São Salvador, boa noite, 3520, centro da informação Eco, Aracaju, 190, autorização. 3520, autorizado, Serra Bravo, Alfa Romeo, via DCT Aracaju, saída Conde, decolando da 110 com curva à esquerda, o código é o 5406, controle 1208, nível 190. Obrigado, confirma 1180? 190 mesmo. Gente, autorizado 190, direto Aracaju, decola Conde com curva à esquerda. Controle 208, transponder 5406. Até 3520, está no portão 3, chamará nessa, velocidade de começo. Correto, chama pronto, dá 3520. Azul 4217, decolado ao 53, controle de saída 1208. Ok, 208, Azul 4217. 1208, confirma. Controle Salvador, Azul 4217, saída da Elna, seu escopo. Azul 4217, contato radar, suba para a missa de voo 340, saída da El. Saída da El 340, Azul 4217. Patrulha USA 9170, nessa pro, pode descer a 2000. Está 9170 autorizado, desça para 2000 pés, o ajuste 1019 autorizado, sinal de acesso e responsabilizar. Ok, 1019, 2000 pés, vai chamar estabilizado, 9170. Patrulha Azul 4297 está voando praticamente na proa de Dael devido a aprovações. Controle Salvador, Azul 4217, voando agora na Pro 195, desviando de formações. Azul 4217, ciência após o desvio, Roleda. Confirme, após, qual a altitude? Após o desvio, vou direto Leda. E após o desvio, voa Leda, Azul 4217. O 9170, se for o tráfego único, pode voar em dia Serra? Está o 9170, está estabilizado. É, pode estar estabilizado. O Azul 4217, autorizado direto, Papá, Oscar, Sierra, Mike, Uniforme. Papá, Oscar, Sierra, Mike, Uniforme, Azul 4217, vai voar. estabilizado, tá 9170. Tá 9170, complexo na LS, Sônia Torre, 118, decimal 95. 1895, bom dia. Sim. Sim, Salvador, bom dia. Tá 9170 estabilizado na X-ray da 10. Tá 9170, autorizado pulso com 0 vento. É 200 grau 089 e o ajuste altímetro 0.9. Livre pouso 90 até 0, portão 13, pushback, acionamento. 03, livre, tá 3520, chame táxi. Camarada. Azul 4217, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Vai chamar Recife, 1251, alterne 3395, azul 4217, um bom trabalho. Tá 9170, solo ao 01, direito no 211, solo. Direito 211, tá 91, você tá. Salvador, bom dia, tá 9170, livrou. Tá 9170, bom dia. Fiz um no 1 no solo, tá 9170. Ah, tá chamando em 2111, ninguém corresponde. Chame novamente. Acionamento no 7, gol 9683. Gol 9683, aguarda um minuto. Guarda. 170, não escuta? Tá 9170, não escuta? 211. Tá 9170, tá chamando frequência 1219. O solo tá em 1211. Negativo, estamos chamando em 121110, ninguém atende. Eu tô visualizando o rádio que isso tava chamando na frequência 1219. 141, Belbê, e alterna Recife, 0 de 5. Autorizado, táxi até o ponto de espera, turno no noite decimal 95, ajuste 10, 19, o tanto 3520. 395, ponto de espera, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0. Então 9170, na escuta? Então 9170, na escuta? 9170? 9170. Está 9170 voltando, já situamos inúmeras chamadas em 1211. Tá, 9170, o senhor deve estar com algum problema no equipamento de rádio. A gente está transmitindo na frequência no 211, todas as outras aeronaves estão respondendo, a gente não copiou nenhuma transmissão da sua aeronave. Ingresso via Juliette para o pátio 3, sua posição é a 3 Romeu do pátio 3. Pátio 3, posição 3 Romeu. Então 3520, autorizado a linha e decolar para o 190, vento 210 graus, 07 nós, o ajuste de altímetro 0099. Autorizado a linha e decolar da 10 para o 3520. Tan 3520, decolado ao 06, controle 1208. 208, Tan 3520, boa. Quadrante Salvador, bom dia, Tan 3520, decolou o perfil da Conde. Tan 3520, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 190, saída Conde. 190 autorizado. É possível voar direto com a Conde da Presidente? Autorizado, direto com a Conde. Direto com a Conde da Presidente, é 3520. Autorizado o táxi via parte principal, Índia, ponto espera, turno no 8195, ajuste no 099, voo 9683. Principal, Índia, bravo lá no ponto espera da 10395-2019, agora o Índia, Salvador, bom dia, agora 963, ponto 0 da 10. Voo 9683, autorizado a ganhar de colapso 10, vento 2000005, nós, ajuste de altímetro 1099. Livre decolagem 9683 da Gol. Ou 9683, decolado ao 12, controle no 208. 608, obrigado, pode ir. Bom dia, controle, voo 9683, passando 1500. Voo 9683, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 3600, voo direto a Alessa. Direto Alefa, 360, obrigado. Passo Salvador, bom dia, o Mono número 1 da Centro da Eco, São Paulo, 360. Voo, Mono 1, número 1, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, via peso 10, Taubaté, constante conforme. Nível 360, saída da El, Leda, Mótica. Decolapso 190, curva direita, código 5431, controle 1208. Entra, autorizado 360, São Paulo, amplitude 10, Taubaté. Da El, Leda, Mótica, direita, pós 2431, 208. Pode chamar pronto, portão, correção parte 3. Está confirmando o operação de 2431? 5431, 5431. 3520, assim se mantém 190. Seu sigla? Assis mantém, 190. Certo, o controle está certo. Tá 3601, tá no portão 062, a gente tem informação ECO, para a Copa de São Paulo. 3601, autorizado. Congonha, Serra Brava, Serra Papai, via peso 190, Cubá, via peso 16, restante conforme. Viu 360, saída da El, Leda, Mote, pode bola pistando 0, com curva direita, código 5436 e controle 1208. Tá 3601, autorizado São Paulo, via Perzulono 0, o Bávia Perzulono 6, sai conforme o plano, nível 360. Saída da Eoli da Monte, decola pista no 0, curva direita, transponde 5436, controle 1208, informa bastante ruído no fundo da sua frequência. Confirme? Confirmo. É, tem um forte ruído no fundo da sua frequência. Consigo escutar todo o barulho em volta e a sua voz mesmo ficar baixa. Excelente. Muito obrigado. A 3601, confirme como recebe agora. Então, 3601, eu solo. Cara, copiando a mesma coisa ainda, parecido com um viva voz de celular. Tá bem longe da voz. Aqui na torre a gente está no silêncio total, confirme, tá havendo algum tipo de interferência? Tá escutando o que no fundo? Agora melhorou. Pente. 301, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento. Chamar pushback acionamento. O 9683, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. 288-260, vou 9683. Salvador, Gol 1161 para o Facebook, astronauta do Romeu 1173. Firmando 1 no Romeu do Pátio 3, Gol 1161. Afirmativo. Livre a pushback, acionamento do Chemitac, 1161. Chamada Sainz, Gol 1161.